assista todos os domingos aqui pela Rádio Santa Maria, a transmissão da Santa Missa Insular, das 7 às 8 da manhã do domingo. Oferecimento. Locadora Leal, os mais recentes lançamentos de filmes originais, a sua ideia de programação de filmes. Locadora Leal, também com serviço de férias. Locadora Leal, de frente ao fórum de modelo, orientação, telefone e equipamento no ar.